vida. Primeira parte, vivendo de forma verdadeira. Não tente segurar a mão de Deus, deixe que Ele segure a sua. Deixe que Ele cuide do segurar, enquanto você se concentra no confiar. 8 William Webb People. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 1. Em segurança. Abandone de vez as suas pontuações e renda-se com toda a sua pecaminosidade ao Deus que não leva em conta nem os pontos, nem aquele que os marca, mas vê em você somente um filho remido por Cristo. Thomas Merton. A vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Brennan Manning. Adão e Eva esconderam-se e acabaram tornando-se nosso modelo de comportamento. Deus então nos convida a parar de nos esconder e a correr livremente para Ele. Por que nos escondemos? Simon Tugwell assim explica em seu livro As Bem-Aventuranças. Ou fugimos da nossa realidade ou forjamos um falso eu, na maior parte admirável, suavemente cativante e superficialmente feliz. Por trás de alguma espécie de aparência que esperamos, mostre-se mais agradável, ocultamos o que sabemos ser ou sentimos ser, aquilo que imaginamos ser inaceitável e não amorável. Ocultamos-nos por trás de rostos bonitinhos que vestimos em benefício de nosso público. E com o tempo, podemos até esquecer que estamos nos escondendo, começando a pensar que o rostinho bonito que assumimos é como realmente somos percebidos. Deus é o pai que correu ao filho pródigo quando este chegou em casa manquejando. Deus chora por nós quando a vergonha e o ódio de nós próprios nos paralisam. Deus nos ama como realmente somos. Quer gostemos disso, quer não. E nos chama como chamou Adão, para sairmos de nosso esconderijo seguro. Nenhuma quantidade de maquiagem espiritual nos poderá tornar mais apresentáveis diante dele. Venha para mim agora, diz Jesus. Reconheça e aceite o que quero ser para você. Um salvador de compaixão infinita, de paciência ilimitada, de um perdão difícil de aceitar e de um amor que não mantém nenhum registro de erros. Acontecia sempre de nunca me sentir seguro comigo, a menos que desempenhasse de modo perfeito. Inconscientemente, eu havia projetado para Deus as sensações que eu nutria sobre mim mesmo. Sentia-me seguro com Ele apenas quando me achava nobre, generoso e amoroso, sem cicatrizes, medos ou lágrimas. Perfeito! Foi quando abandonei o esconderijo numa manhã radiante, num retiro bem nas montanhas rochosas do Colorado. Jesus retirou de mim a mortalha do desempenho perfeccionista e eu, agora perdoado e livre, corri para casa. Isso porque percebi que alguém esperava por mim. Impactado nas profundezas da alma, com lágrimas rolando sobre cada face, internalizei e, por fim, senti todas as palavras que um dia escrevi e proferi sobre o amor persistente, inabalável. Naquela manhã, entendi que palavras não passam de palha se comparadas à realidade. Foi quando dei um salto, deixando a condição de simples professor do amor de Deus para me tornar o deleite de Abba. Despedi-me do sentimento de pavor e disse Shalom ao sentimento de segurança. Que significa sentir-se em lugar seguro? Naquela tarde registrei em meu diário. Sentir-me seguro é deixar de viver na mente, descer fundo ao coração e sentir que sou querido e aceito, sem precisar mais me esconder ou me distrair com livros, televisão, filme, sorvete, conversas superficiais, permanecendo no presente, sem escapar para o passado, nem me projetar no futuro, alerta e atento ao agora, sentindo-me tranquilo e não nervoso. ou tenso, sem necessidade alguma de impressionar ou deslumbrar as pessoas, ou chamar atenção para mim, sem reservas, uma nova maneira de estar comigo mesmo, uma nova maneira de me conduzir ao mundo, calmo, sem temores, nenhuma ansiedade sobre o que acontecerá no momento seguinte, amado e valorizado, simplesmente com tudo ajustado como um fim em si mesmo. Deus Pai, obrigado por ires ao meu encontro sempre que me escondo de ti e de todos os outros, até de mim mesmo. Obrigado, pois quando enredado e enlameado de pecado, tu me amaste e me buscaste a fim de que eu retornasse para casa. Obrigado por me dares um lugar seguro no amor incondicional de Cristo. Amém. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, verso 9.